Olá, muito boa noite, sejam bem-vindos a mais uma emissão da Mosca. Peço desculpa antecipadamente pelo falhanço da semana passada, mas demasiada coisa a acontecer e acabou por não ser possível fazer esta emissão. E nesta altura, neste preciso momento em que nos ouvem, há apenas dois ouvintes, porque por algum motivo também não foi possível fazer a ligação à Rádio Lisboa. Bom, o meu nome é Alexandre Pinto, estamos com uma mosca remendada, que servirá maioritariamente para podcast, mas vamos seguir com o que tínhamos planeado e há muita coisa para ouvir hoje. Se começamos a emissão com Ágata, do seu disco Amor Latino, e esta música, creio, tem o nome de Mexe-te Mais Um Pouco. Vamos, à partida, mexer muito, dar uma moto para mexer muito na emissão de hoje. Seguimos já de seguida com os The Comet Is Coming, é o projeto de Shabaka Hutchins. Já o ouvi no Guess Who e já o ouvimos aqui também com os seus Sons of Kemet, mas este é um outro projeto. Não sei ao certo, enfim, deverá diferir largamente do outro. Mas também não tive muito tempo para ouvir este disco. Chama-se Trust in the Life Force of the Deep Mystery. E é deste ano, como grande parte das coisas que vamos ouvir hoje. A canção em particular tem o nome de Summon the Fire. Eles colaboraram com uma série de gente neste disco e em particular com Kate Tempest, que sei, é também alguém que parte do meu auditório aprecia bastante. E ficamos então com The Comet Is Coming, Summon the Fire, da canção deste seu novo disco para 2019. Eu volto já de seguida. Até já. We'll be right back. Ficamos com Summon the Fire dos The Comet Is Coming, uma canção ensurdecedora. E esta energia penso que estará presente em virtualmente todos os projetos de Shabaka Hutchins. Eu já falei disto, mas quando os vi no Legacy, estava à espera de algo completamente diferente. E encontrei este drive, esta força muito, muito impetuosa de Shabaka. Há quem goste, eu sou apreciador, mas não necessariamente louco por este registro. Mas para quem gostou, este disco parece-me repleto desta energia e, portanto, está recomendado Trust in the Life Force of the Deep Mystery. Ficaríamos por aqui e até poderíamos ouvir a colaboração com Kate Tempest, mas hoje há mesmo muita coisa para ouvir, maioritariamente tudo do ano 2019. Vamos seguir agora com os Matmos, que já estiveram em Braga no ano de 2015 e comemoram este ano o seu 25º aniversário. Eles pautam-se pela eletrónica, mas têm ao longo dos últimos tempos feito muita música com recurso a instrumentos não convencionais, se são instrumentos sequer. Eu teria por aqui, caso não tivesse entretanto perdido o fecheiro, uma experiência dos Matmos com uma máquina de lavar. E aqui está, vamos lá ouvir isto. Gravaram este disco em 2016, chama-se Ultimate Care, e os sons são provenientes de uma máquina de lavar. Esta é uma faixa ininterrupta. Eu não sei se eventualmente isto começa a ficar mais próximo de um formato mais parecido com o que eles fazem. Possivelmente não. Bom, neste disco chama-se Ultimate Care 2, mas vamos ficar com o seu trabalho de 2019, chama-se Plastic Anniversary. Tem uma ligação muito próxima com o plástico, muitas ou quase todas as canções. É difícil discernir de onde vêm os sons, embora eles digam que grande parte dos sons são feitos a partir desses tais instrumentos improvisados. É difícil discernir quão próxima que isso estará da realidade. Mas ficamos com duas experiências deste disco. A primeira tem o nome de The Crying Pill e logo de seguida com a faixa homónima do disco Plastic Anniversary. São os Matmos. Eu volto já de seguida para experiências hipnagógicas no hip-hop. Até já. Thank you. Ouvimos esta primeira canção dos Matmos, The Crying Pill, o disco Plastic Anniversary, e é um registro que tem tudo para me interessar. Penso que isto tem uma estrutura que de certa forma os aproxima dos Plunderphonics, embora a raiz não seja inteiramente correta com a maneira como ambos trabalham em cada um dos termos, mas não deixa de ser um registro muito interessante. Ficamos ainda com mais uma faixa deles. E embora não seja grande conhecedor da sua obra, acho que nunca tinha ouvido nada. Fiquei curioso em relação aos outros discos. Parece-me que já fizeram um também com material médico. E li algumas entrevistas e pareceu-me que são dois jovens muito atinadinhos no que toca esta questão de fazer música. Bom, ficamos com a canção Plastic Anniversary e depois deixamos os Matmos de parte para passarmos outras coisas. Já falei do hip-hop hipnagógico, mas temos ainda o novo disco de Wise Blood, finalmente o disco de La Fonda, de quem falamos há uns tempos, e mais algumas surpresas. Também não vale a pena estar a contar já tudo, não é? Ficamos com os Matmos, até já. Ouvimos a música de Matmos enquanto Tilly, então em fundo coisas. O disco chama-se Plastic Anniversary. Este grupo celebra agora o seu 25º aniversário. E, bom, o disco é ótimo, se quiserem ouvir, estejam perfeitamente à vontade, mas não agora, porque ainda temos mais alguns largos minutos de emissão. E seguimos agora com um artista cuja carreira eu não conheço, mas que esteve envolvido com uma editora que nos diz muito coletivamente, e é a Hippos in Tanks, que está ligada a James Ferraro e a parte do movimento do pop hipnagógico. E isso faz-nos lembrar imediatamente de Vaporwave, por exemplo. Mas, enfim, este artista não está necessariamente ligado a essa estética. Chama-se Triad God. E eu creio que ele não é chinês, mas fala cantonês. Seja como for, nem sempre canta inglês, e acho que isso é uma marca distintiva, e que dentro da carreira dele, do que é a sua construção de identidade, terá alguma relevância. Ainda assim, ficamos com duas canções, talvez três, e a primeira tem o nome de Babe Don't Go, não é Baby, é Babe, e depois seguimos diretamente para a segunda faixa que vamos ouvir dele, que se chama Sou Peila. São duas de seguida e depois eventualmente uma terceira. Até já. It's open up. It's open up. 你收皮啦！你老几啊？我即使当你冇到啊！你收皮啊！你话你点嘅？不过你呢？你够唔够？清哥， ouvimos as duas canções de Triad God e ficamos agora com mais uma última, tem nome de BDG. Not before I see here, we're not tribes no more, we're family. That's what I all wanted to us. We're kind of small then, and those are older than it, but not no more. It was like older then, it's like, yeah, we're not tribes no more, yeah. I'm saying we're tribes, we're family now. Baby, don't go, don't go. Baby, don't go, don't go. Baby, don't go, don't go. Baby, don't go, don't go. Baby, don't go. Don't go. Don't go. Don't go. Don't go. Don't go. Don't go. Don't go. Don't go. Don't go. Don't go. Don't go. Don't go. Don't go. Don't go. Don't go. Don't go. Don't go. Don't go. Don't go. Don't go. Don't go. Don't go. Don't go. Don't go. Don't go. Despedimos-nos assim da música de Triad God. Ouvimos o seu curto disco Triad, tem apenas 30 minutos, mas ouve-se muito bem, uma companhia simpática. E vamos agora para o novo trabalho de La Fonda, Já estivemos aqui há cerca de 2, 3, 4 meses. Não sei se já terá sido ano passado. Talvez já tenha sido ano passado. Tentamos descobrir de onde viria o seu espécie de hype, porque parece ser um nome muito falado e sem grande trabalho já mostrado. Entretanto, colaborou com o Midori Takada num disco que chegaram a gravar, mas chega agora o Ancestor Boy, que é o seu disco para 2019. Deste, creio que ficaremos apenas com uma canção, Storm Chaser, e depois vemos para onde vamos a seguir. Até já. Este o avanço da música de La Fonda, Storm Chaser, do seu disco Ancestor Boy. É uma estética que parece estar a ganhar tração. Faz lembrar, por exemplo, da Knife. E a propósito disso, poderíamos ouvir o novo disco de Billie Eilish, mas não o ouvi e, portanto, não vamos ouvi-lo. Passamos agora para o tal disco de Wiseblood, que tenho vindo a acompanhar desde que ela passou por Braga, também há uns anos. Na altura tive a oportunidade de a entrevistar a propósito do seu disco da altura, cujo nome agora não me lembro, mas que tem uma canção lindíssima chamada Bad Magic. E desde então a carreira dela tem... Eu não me recordo muito bem do disco anterior, é possível que não o tenha ouvido com muita atenção. Mas tendo em conta como era esse tal registro que eu guardo guardo muito junto do meu coração. É notável alguma distância para esse lado mais serumbático e não muito orquestrado a nível musical, para o que temos aqui em Titanic Rising, que é o seu novo disco, e que tem momentos de belíssima orquestração e está mais próximo desse tal ideal de pop barroca. Vamos ouvir duas canções. A primeira é a primeira do disco, A Lot's Gonna Change, e de seguida uma outra, mas falamos entretanto. Ficamos então com Wise Blood, A Lot's Gonna Change, primeira canção do seu disco Titanic Rising. If I could go back to a time before now, before I ever fell down, go back to a time when I was just a girl, when I had gently wrapped around. Assim começa o novo disco de Wise Blood, o projeto musical de Natalie Mehring. E podemos ficar agora com Everyday, que a dados momentos se parece muito com as harmonias vocais dos Beach Boys. Foi das primeiras coisas que me veio à cabeça e acho esta canção absolutamente encantadora. Ficamos então com Everyday enquanto chegamos ao final desta emissão, que relembro está a ser difundida para duas pessoas. E portanto, enfim, seguirá muito, muito timidamente para o podcast. Mas são duas ótimas pessoas. Grandes pessoas. Ficamos com Everyday. Me every time, and then again. O tal disco antigo de Wiseblood tem o nome de The Innocents e este chama-se Titanic Rising, editado 5 anos depois. E depois disto, para onde vamos, meus senhores? Para onde vamos? Vamos para outro lado. Na verdade, tenho apenas mais duas faixas que queria muito passar. A primeira chama-se Fake News e é de Blade E, que é uma espécie de fenómeno do novo trap. Algo bizarro, mas esta música apareceu-me há poucos dias, por sorte, e gostei. Poluía junto de uma estética que XXXTentacion representou, e bastante bem. E, enfim, naquela cena de rap meio emo. E o disco chama-se Red Light, creio que é do ano passado. Praticamente tudo o que ouvimos foi de 2019, tirando a música da Agatha. Mas esta é de 2018, é do ano passado. Ficamos então com Fake News. Até já. Trash, I say trash it. Flag leather jacket, I need that to package. They wanted my precious, it's caught like my exes. On the stretchers, bad boy, I'm bedded. Good night, I'm resting. Surge Dally, smoke rolling in, I'ma let it. Fuck it, crabs in a bucket, my feet, I'ma hop it. You make me feel so blue. Ouvimos a Fake News de Blade E. E já que aqui estamos, vamos quase fechar a nossa emissão com Bad Gal, com esta belíssima Yo Sigo Igual, que tem a colaboração de Fake Guido e principalmente El Guincho, que já deste ou do ano passado, aliás, recordámo-lo por ter produzido o disco de Rosalía, e ele tem feito interessantíssimos trabalhos de produção, e parece que o mundo se esquece que ele é também um muito, muito capaz músico em nome próprio, com El Guincho. Ficamos com Yo Sigo Igual, do disco Worldwide Angel, também 2018, e depois talvez tenhamos tempo para uma última canção. Vamos ver, até já. Não, não é kizomba, é reggaeton minado. É música de Bad Gal, que esteve no Primavera do ano passado, à mesma hora que tocava Nick Cave. E eu se soubesse o que sei hoje. Enfim. Terminamos a emissão ao som. Enfim, já que abrimos caminho por aqui fora, porque não terminar em beleza, com uma canção que eu julgo ainda não passou por aqui, e ela vai ter que entrar nos arquivos das emissões, porque este será eventualmente o ano de Carly Rae Jepsen. E portanto fechamos a emissão ao som de No Drug Like Me, isto depois de termos visto um vídeo dela intenso em relação a este single. De resto, foi mais uma emissão da Mosca, maioritariamente para podcast. Espero que se tenham divertido. Muito, muito obrigado por estarem desse lado. Relembro que temos o blog em ocuprofago.wordpress.com e também o Patreon em patreon.com/amosca. E eu volto, se tudo correr bem, para a semana. E desta vez já a funcionar em condições. Um enorme abraço a todos e até à próxima. Ficamos com um No Drug Like Me, de single para o novo disco de Carly Rae Jepsen. Até já. Take me to the limit, hold me down there. You say you love me, but you wouldn't dare. You're trying to make it easy, you know that I care. You say you love me, but you wouldn't dare. Starry eyes, blurry eyes, feeling so intoxicated. Worry eyes, I'm open wide, take me so up and down. And if you make me feel in love, then I'll blossom for you. If you make me open up, I'll tell only the truth. Bring your mouth in. Now I don't think you're wondering what I've been up to. I'm trying not to rush to the show. Sejam bem-vindos à Rádio Lisboa, na hora noturna dos DJ Zetas. Temos agora um grande som para o vosso fim de semana. Oh yeah. Somebody. O meu nome é Anastácio da Cunha e sou o vosso DJ para esta noite. Espero que se divirtam e boas movimentações dessa anca. Sim, sim.